Interpretando à direita. 35218, autorizado táxi via Alfa, chama ingresso, táxi aí, Juliette. Alfa, repórter Juliette, 5218. Salvador, boa noite, Jané, 6310, próximo ao ponto espera, pista 1-0, pronto para decolagem. Ali mantém, 6-1-0. Ali mantém, pista 1-0, 6-1-0. Decolando 241 no controle 10.8, ótimo. 308, obrigado, amor. 3662. Controle Salvador, 3662, boa noite, decolando 6. Contato radar vigilância, então 3662. 3662. Velocidade vai direto de par. Autorizado PUCA. PUCA, 3662. Juliette, 5218. 5218, autorizado ingresso na Juliette, após a esquerda para o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, 5218. Juliette, pátio 3, atento ao balizador, 5218. Tá pronto, aliado. Sim, entra, Chané, deixa só o TAM voar mais um pouco, decolou a frente, então nem o perfil da sua subida. Com 10, 63, 10. Livre decolagem. Livre decolagem, 63, 10. Aerotaxi, Titã 3850, PLB 135, João Pessoa, 4 horas e 45. Pessoa 35, 4 e 45, João Pessoa, confirma? Confirmo. Copiado, Titã 3858, autorizado táxi via Indy Alpha até o ponto espera pistola 0. Ajuste no 0 no 3, ajuste padrão. Do ponto de espera, chame torre na frequência 118.95, da 3858, tem um bom voo. Ativo direita 295, da 3858, obrigado. 0, decolados 45, controle 208, bom voo. Controle 208, grato, bom trabalho. Realmente. Salvador, boa noite, Oxané, 6310, decolado na sua escuta. 6310, suba e mantenha 350 vigilância. Subindo ao 350 vigilância, 6310. Alô, 889, pede acionamento no 05. Ano 889, chamou o pushback acionamento no 05? Afirmo. Livre, chame táxi, ano 889. Livre, chame táxi, 889. Boa noite, 3858, ponto de 0. Boa noite, 258, autorizado, a linha decolada 10, 1 a 70 com 10. Linha decolada Cruzando 1-60, TAM 3662. Chame Recife em 1-2-545, TAM 3662. 1-2-545, obrigado, boa noite. TAM 3662. Decolado 249, controle 208, bom voo. 208, obrigado, boa noite, amigo. Gente da Sierra, possível coordenação do Fona 50, Caju? 52, 16, boa noite, 190 já tem aprovado, informação em curso Tango, senhor. Copia 19, eu gostaria de reguadrar 15. Eu copio 19. Gente, 52, 16 da Trip, autorizado para Sierra Bravo, Alfa Romeo, nível de voo 190, Golf 677. Decolando a pista 10. Primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120, decimal 8, transponder 5052, trip 52, 16. Usado Salvador, Caju, 190, Golf 677 da 10, à esquerda Puca, Caju, 1208, 5052, trip 52, 16. 5052, cotejamento correto, trip 52, 16, chame pronto para o pushback, acionamento, senhor. Tem que chamar o funcionamento. perfil da Momo. Frote. Desça aí, mantenha nível de voo 050 na chegada bom, sim. 1013 é o ajuste. Desça e mantenha 4000, 1013. Campinas 0342. Autorização para bom, 6313. Principal Índia, até o ponto de espera que está no zero, ajuste padrão. No ponto de espera, Chime Torre, na frequência 118.95, 3662, tem um bom voo. Pátio e Índia, no 1013, 18.900, ponto de espera. Voo no 889. Salvador, gol no 889, ponto de espera 90. Obrigado, além de decolar, boa noite, 989, vento 90 com 10. Boa noite, além de decolar 90, gol no 889. NER 6310, chame Recife em 12545. Ok, 6310 agora com Recife em 12545. Grato, ponto lá. Meia 313, esquerda proa 205, limite é o QD Mike 190 de Simbra. Esquerda 205, limitado Controle 889. Controle 208, bom voo. Boa noite. Muito boa noite, gol no 889. Boa noite no 889, atenção, vigilância. Gente, autoriza a Leda? Autorizado. Correto, Fortaleza, tenho 370 aprovado, pronto, cópia. Pronto, pronto, gol no 604, 4, autorizado para Sierra Bravo, Foxtrot Zulu, via para Zulu no 9, nível de voo 370. Decolando a pista no 0, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Fruti. Controle 1, 20, 8, transponder 5054, gol no 604. Esse é 1, 2, 5, 4, 5. 1, 9, a saída é a Momo, transição Fruti. Controle de saída 1208 e o transponder 5054, gol no 604. 5054, protegimento correto, gol no 604. Portão 2, chame pronto para pushback, acionamento. Chamaremos pronto, obrigado. Meu pés em descida, 6313. Salvador, muito boa noite mais uma vez, Passaredo 2224, tem informação aqui? Boa noite, Passaredo 2224, informação Tango é a corrente, 190 tem aprovado, Juazeiro do Norte, pronto para ver. Pronto, cota, 2224, Passaredo. Passaredo 2224, autorizado para Sierra Bravo Juliette Uniforme, nível de voo 190, conforme rota apresentada no plano de voo. Decolada pista no zero, primeira curva à esquerda, subida Momo, após direto. Controle 120.8. Transponder 5060, Passaredo 2224. Precisado 190, roda do plano de voo 10, é a pista que vai decolar, esquerda Momo após descer de Juazeiro. 208 é o controle, aciona 5060, Passaredo 2224. Protegimento correto, Passaredo 2224. Faixa 3, chame pronto para o pushback, acionamento. Amarelo, Passaredo 2224. na 63, com 319, tá? 6313, vou dar o último vetor para interceptar. 1013. Mantém ainda presente. Pro 6313. 6313, mantendo pro 2 89, chame Recife em 12545. 3545, obrigado, tenha uma boa noite. Vai ser, vai se aproximar, controlador. Confio no controlador, vai interceptar. Meia 313, inicia redução para aproximação, esquerda, proa 130, livre LS, cruzando o lote. 130, cruzará o lote. Dois nove oito desse e mantenha 050. Fala Gol 1604, pronto para pushback de acionamento, gate 2. Dois aprovados, chame táxi no 604. Autoridade, chamada para táxi no 604. 1-1-1-8-9, chamo com a noite, chamo Salvador Guarani, 63, está ligado no 3, autorizado no 090. Cuidado povo no 0, acusará aqui embaixo. Né, 6313, baixou e travou o passageiro. Sim, 6313. Rio 9810, por gentileza, contato em 2345. Afirmo. 591 no D se mantém o nível de voo 40 na chegada a Bonfim. Bem-vindo, solo 07, ao levar a direita 121, no décimo 9, solo. 9272, desça e mantém nível de voo 060. 060, poderia aproximar? Mantém ainda pro de Mari, aguardando autorização. 92, corrigindo, mantém a pro ainda de Pabog, aguardando. E tá, se mantém a estar mais. Sim, mais dois. Recife, 1300336, copiado. Gol no 604, táxi aprovado à direita, ponto de espera pistando zero. Ajuste padrão. No ponto de espera, chame torre na frequência 118.95 no 604, tem um bom voo. Ok, com 13, autorizado até o ponto de espera. No ponto de espera, 118.95, torre. Obrigado, boa noite. Xené 6313, livrou na sexta. 6313, Alfa Juliette, portão 4, autorizado. Alfa Juliette, portão 4, 6313, boa. 9810. Salvador, boa noite, voo 1604, no ponto de espera, pista no zero. Pista livre, linha de cola, 080 graus com 10 mais. A linha de cola, voo 1604. Afirmo, 040. Ok, graças. Salvador, passarei do 2224, pátio 3, pushback, acionamento. Pátio 3, livre, senhor, chame táxi, passarei do trip 52. Correção, passarei do 2224, pátio 3, chame táxi. Chamaremos, passarei do 2224. O trip 5216, para pushback, acionamento. 5216, número 2, no setor, aguarde, senhor. 80. Isso aí, mantém nível de voo 060 na bomba, filho. 060 na bomba, filho. O senhor libera a velocidade do pastor, filho? Está livre a velocidade, porém a partir do nível 100, deverá reduzir para 200 nós em função de sequenciamento ao número 5. Positivo, está seguindo também a aeronave da Trip, a BR-72, 15 milhas à sua frente. Boa noite, Salvador, boa noite, voo 1604, cruza 2510. Se mantém 370. Para aí, 70, 1604. Azul 4298, desse mantenha 2000 pés, livre elétrica, cruzando localizador, 1013. Para 2000 pés, da livre elétrica, anunciada na 3429. Rio 9890, chame a torre no 895. 7895, boa noite. Final, tem baixado checado. Estado Rio, tem a pista livre, o pouso autorizado, 80 com 10. Ciente Rio, autorizado o pouso. Salvador, Passarelo 2024 acionado, PLB 40, 650, autonomia alterna Fortaleza para o táxi. 400650 Fortaleza, é isso? Sim, bom, Passarelo 2224. Copiado, Passarelo 2224, táxi aprovado via parte 3, parte principal Índia, posto espera pistão 0, ajuste padrão. No ponto de espera, chame torre na frequência 118.95, Passarelo 2224. Tenha um bom voo, senhor. Autorizado, parte 3, principal Índia, ponto de espera 1895, ator, obrigado, bom fim de semana, 2223. 2224. Igualmente, senhor. O 3512 no meio, coordenação com a equipe de solo. Assim que o ATR da Passarelo levar a cauda, o senhor tem nível pushback de acionamento, chame táxi 5206. Após o Passarelo, autorizado pushback no 5206. voo 9272. Salvador, voo 9272. 9272, desse mantenha 2000. Engrelhece o localizador para final do procedimento. Confirme que é 2000, chama no estabilizado. 1012, senhor? 1013, 1093. 1013, graças. 4298, completa final, pista 10, 1895, 4298. 295, estabilizado, boa noite. Agora de imediato, estabilizado. Sucesso, inicialmente mantém, pode esperar. Salvador, boa noite, azul 4298, está a 2 milhas de distância. Foi da aproximação, agora notícia livre, azul 92, 4298. 7, guardado. De 3h30 eu tenho na Maceió, sem problema. 65, 3h30 Maceió, copiado. Trip 52, 1 meio, autorizado táxi via parte 3, parte principal Índia, ponto espera piso 0, ajuste padrão. No ponto de espera, chame torre na frequência 118.95.52.16, tem um bom voo. Baixo 3, Uno, Índia. Ponto de espera da 1.0.9.8.9.5 com 1.013 no ajuste, 3.5.2, 1.6. Rio 9.8.10, solo às 17, bem-vindo, direita, ao livrão 219, solo. Azul, check 3, pouso autorizado, 80 com 10. Livre, pouso, baixo travado, 42, 98. Chame Recife em 12545. 12545, obrigado, boa noite. Quatro após o azul na curta, ali mantém. Do azul ali mantém na 10, 2, 2, 2, 4, 4, 3. Trip 5591, reduza para 209, desse mantenha 3 mil pés, 5591. 209, 3 mil pés, 5591. No zero, autorizado Alfa, Juliette, ingresso à esquerda, pátio 3, atento ao sino, na zona daquele pátio, 1-9-8 no zero. Alfa, Juliette, pátio, 1-9-8 no zero. É o 3-5-2-1-6, aviso ao Alfa Sareza, o ponto de espera pronto. Fico 2-1-6, mantém o ponto de espera. Quatro, 2-9-8, bem-vindo, solo às 2-0, livrão à direita, 1-2-1-9, solo à livrão. 2-9. 3-3-0-5, desse mantenha 0-5-0. 0-5-0. Gol 9-2-7-2. 2-7-2, torre no 8-9-5. 2-9-5, grato, até daqui a pouco. É. Trip 5591, completa a redução para 1.70 nós, tráfego que o precede 6.200 milhas, 7.7 da Gol à sua frente, 2 mil pés em descida 2013, reporte no lote. Ah, ok, vai reduzir para 70 nós aí, reportará localizador 5591. Azul 4235, 3000 em descida, cruzando no localizador com 1013. 3000, vai cruzar no localizador o Azul 4235. Autorizado 2000 por 5591, controle? Livre 2000, 1013. 2000, 1013. Principal, que é reboque até a posição 2 do pátio 3, é isso? Confirma isso. Muito bem, então Tango Kilo November está presente, então tem autorizado o pushback, chame quando pronto para iniciar o reboque. O Tango Kilo November. Ok, obrigado, Tango Kilo November. Paredo 2224, boa noite, decola perfil Momo, na sua escuta. 2224, atenção vigilância 190. 90224. Trip 55 no 5, mantém o 140, aguarde serviço radar, reporte para descida. 55 no 5, está na posição Conde, a proa Pilo. ZOR. ZOR, 55 no 5. Claro, eu reboque. Tango Kilo November, o senhor está efetuando o pushback, ok? Efetue o pushback, chame pronto para iniciar o reboque, Tango Kilo November. Ok, então aqui no November estamos a efetuar o pushback. A gente quando pronto. Ciente. Azul 4235, 2000. Vê se mantém a cruz no lock 1013, livre LS. Essa é a 2000, reporta no lock o Azul 4235. Azul 4235, reduzindo para a velocidade de aproximação em função do tráfego à frente, ATR reduzido para 130. Ciente, o azul vai reduzir para a aproximação. Dois sete dois, solo agora 24, bem-vindo, direito 219, solo livre. 219, boa, 92. Boa noite, 9272, táxi via Alfa, chama ingresso na Juliette, senhor. Via Alfa, camarada, para ingresso na Juliette. O 9272, por gentileza, táxi lento, lentamente via táxi Alfa, eu tenho um reboque agora saindo do portão 0 para ingressar no pátio 3, o senhor deverá aguardar esse reboque ingressar no pátio 3 para que possa liberar sua entrada no portão 0 do senhor agora, senhor. Bem, táxi será bem. Tango Kilo November, eu solo. 235, completa final, torre no 895. Com a torre 10895, muito obrigado, até daqui a pouco. Boca. Boca, já pronto para o reboque. Gente, agilizando o reboque na medida do possível, Tango Kilo November. Agiliza o reboque, chama livrando o pátio principal no pátio 3, o Tango Kilo November. Ok, Tango Kilo November vai iniciar o reboque. Continua a aproximação, aguardando a liberação, 4235. retorno 5, identifique 55 milhas sudoeste, corrigindo, nordeste de Salvador, tome a proa de Simbra e aguarde vetores. Manda foi para o 35515. Afirmo. 52 milhas nordeste, mantenha a união nível 140, proa de Simbra, aguarde vetores, reporte no ideal para descida. Proa de Simbra reportará no ideal descida, 35515. Romeu, Romeu Golf, identifique, contato radar 70 milhas sudoeste, vê se mantém nível de voo 060. Positivo, Mari, chegada Mari. Na direita 219, Paulo. Na direita 219. Trip 5591, pousou, livrou na sua escuta. 5591, por gentileza, livre a pista até o ponto de espera, por gentileza. Correção, mantenha-se antes do ponto de espera da pista. Dê passagem ao gol, após o gol ingressa na Juliette, o senhor vai para o pátio 3. O senhor vai aguardar um tráfego sendo rebocado até o pátio 3, senhor, para na retaguarda do mesmo ingressar no pátio 3, ok? Parado aqui no ponto de espera, aguardando. Gente, por gentileza, no ponto de espera livre a parte da pista, ok? Para liberar a pista. Então passe do ponto de espera de onde o senhor se encontra e antes da alfa. Gente, livrando a marcação do ponto de espera, 5591, aguardando. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, está sob vetoração, curve à esquerda, voe na proa 0620, intercept localizador em descida para 2000 pés. Esquerda 060, desce para descer, para interceptar o nosso Romeu Golf, obrigado, valeu. O Romeu, Romeu Golf, qual o tipo da aeronave? Uma Charlie da Libera, um turbo comando, senhor. Qual seria a Guarulhos? A prevista da Euleda Bridge, senhor. Confirma que a gente leu somente o horário do seu plano? Ah, ainda falta um pouquinho. 0040. O plano de subiação é da El? Da Euleda Bridge. Infelizmente eu não tenho o seu plano aqui conosco. Eu vou ter a partir de meia hora antes da EUBT dele, senhor. Debatido, ok? Vamos agora. Ok, sem problema. P313, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, nível de voo 340, via para Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direta posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, decolando a pista no zero, primeira curva à direita, subida da Euleda Bridge, controle 120.8, transponder 5070, China 6313. Salvador, boa noite, Azul 4235, livrou, tá na Alfa. Azul 235, táxi lento via Alfa e na retaguarda do trip, o senhor chama ingresso na Juliette 4235. Gente, táxi atrás da aeronave da trip, chamado para ingresso na Juliette 4235. O Oceanata 313 autorizado para Guarulhos. 4-0, via Brasil 1, até Bravo Hotel Zulu, depois Tripe, e rota conforme o plano. Bola pistão no 0, primeira curva primeiro da Linda Brito, 208, 070 no transporte. Está na posição 4. Correto, 6393, somente primeira curva à direita na subida da El, senhor. Primeira curva à direita, depois da colagem, pista no zero. Portão 4, chame pronto para o pushback, acionamento. O Gol 9272, confirme esse visual com o Boeing 767 agora sendo rebocado para o Pátio 3, senhor, à sua esquerda. O Gol 9272. 9272, o mesmo ingressará no pátio 3. Quando com segurança, o senhor tem ingresso livre na Juliette, táxi até outra vez do portão 08. No outra vez do portão 08, segue a viatura Follow Me até o portão 10, Gol 9272. Partiu, ingresso na Juliette, mantém outra vez 08, aguardo o Follow Me da posição 90, 9272. 3305, visual. Agora para o pátio 3, o senhor tem livre ingresso na Juliette, após a esquerda, pátio 3, atenta o sino, rodou naquele pátio 5591. Atente, Juliette, pátio 3, aguardando 5591. 2, no meio da trip, voltando. Prossiga. Autorizaria final 150, por gentileza. 150. Muito grato. 305, sim, tipos autorizado é 190, vento 090 graus, com 8 nós. Livre pós 190, até 3305. 212, desse mantém o 080 na chegada Mari. 080 na Mari, com 92. Ainda não, inicialmente Mari, 9212. Controle Salvador, boa noite, é o Gol 9248, centro da informação Tango. 9248, identifique na chegada Mari, desça e mantenha o nível de voo 060. 060, identificou na Mari, o Gol 9248. Azul 4235, autorizado o táxi até outra vez do portão 08. Do outra vez do 08, segue viatura Follow Me da Infraero para parquear no portão 09, Azul 4235. Cliente, vai parar no através da 08, está aguardando a viatura do Follow Me. Afirmo, senhor, para o portão 09, 4235. Tango Golf Novamba, identifique contato radar 60 milhas nordeste, desse mantém nível de voo 060 na proa de Simbra. Proa de Simbra, atual proa, Tango Golf Novamba. Prossiga. Só o nosso número na próxima data. Só um pouquinho, eu vou contar. 04. Positivo. Passarelo 2224, chame Recife, na frequência 12545. Recife 2545, até mais. Muito bem-vindo, Solas 36, direito 219, Sol Livrar. 19, obrigado. Mantenha 55 no 5 da 3. Romeu Golf, desça e mantenha 3 mil pés, curva à esquerda, proa 030. 63.000, esquerda 030, limitado localizador? Limitado pelo QD Mike 80 de Simbra. 80 de Simbra, tá? 5515, curve à direita, vou ir na proa 260. Limite QD Mike 80 de Simbra, onde em caso de falha, curva à esquerda para o localizador. Proa 260. Limite a 080 de Simbra, caso de falha, curva esquerda para o localizador, trip 5515. Ok, caso de eventual... Em caso de eventual observância do aeródromo, e caso queira modificar a regra, informe. Presente, trip 5515. Presente, está cancelando e prosseguindo visual. 1.500 pés em descida e chame a torre na frequência 118.95. O ajuste agora é 1.013.55.95. 1.013, torre 18.95, muito obrigado e boa noite. Boa. Rio 5972, desse mantém o nível 050. 5, cedo tráfego, condições já de girar a base para final 1-0? Agora virando, girando 5-5-1-5. Autorizado, reporte com trem baixo checado, e na final, estabilizado. Estará com cheque de trem estabilizado, 5-5-1-5. Muito bem, a casa seja para o Zulu 2-1, a provável subida é Arbor, após Arbor, Elefa. Eu realmente não conheço esses fixos e como eu não tenho acesso ao plano agora, eu não poderia confirmar. Mas a princípio, caso seja para o Zulu 2-1, esses pontos pertencem ao Zulu 2-1, seria Arbor Elefa. Caso não, a provável seria da Elga e da Bridge. 345, por gentileza. 9212. 3.000 em descida, 1.013, mantendo a STAR, aguarde a autorização do ILS. 3.013, guardando. Arbor Elefa, exatamente. F5515. Passando o Romeu Golf, tem livre descida para 2.000?